Apocalipse de Jesus, o Cristo, segundo São João, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, eu tenho me demorado aqui com vocês na análise do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Um dia desses, estando em São Paulo, no pátio dos 700, eu encontrei o jovem Alvino Alves de Barros, não é? Isso mesmo, presidente. Eu disse para o Alvino, que está nos honrando hoje aqui com sua presença no Rio de Janeiro. Não precisa falar tão perto do microfone assim, não, senão você é... O operador ali deu um pulo. Bom, eu falei, Alvino, o que, é que você está achando? Eu estou há vários dias no capítulo 14, o que é que você me respondeu? Eu falei com o senhor que a gente via o capítulo 14 trata da colheita, né? Da ceifa. Então, e é uma coisa muito importante, porque todo o nosso trabalho na Legião da Boa Vontade e todas as pessoas que estão no mundo fazendo cada um as suas tarefas se preocupam com a colheita. É, a gente pega o exemplo do lavrador. Ele trabalha o ano todo, aduba, capina, joga remédio para matar os bichos, e hoje jogam coisas exageradas, né? Os nossos corpos que os digam. É, isso mesmo. E, quer dizer, todo o trabalho dele é visando a colheita. E o senhor está tratando de uma coisa no Apocalipse, que será a colheita das nossas boas obras ou das nossas não tão boas obras assim. Isso aí os inseticidas e outros bichos aí que botam nas plantas. E eu falei, lembrou-se aí, eu falei, e os nossos corpos é que sofrem. Eu me lembro, ouvindo que há alguns anos, eu lendo uma revista, alguém dizia que se os aborígenes daquele tempo, que andavam comendo os colonizadores, né, canibais, fossem fazer uma refeição com um norte-americano, por exemplo, iriam morrer envenenados. Tantas as químicas que circulam pelas nossas artérias, pelas nossas veias, que poluem o nosso corpo. Eu li aquilo e falei para a turma que estava comigo, não é que isso aqui é verdade mesmo? Talvez até eu tenha comentado em algum programa, em alguma vez aí, por esses anos. É verdade, eu já ouvi o senhor comentar assim. É, não é? É verdade. Estava lá escrito que se eles, os canibais daquele tempo, ou estivessem aí, fossem se alimentar com qualquer um de nós aí, numa refeição saborosa para eles, né? Possivelmente morreriam envenenados. Porque, às vezes você está na mesa, é mesmo, eu comentei sim. Você está na mesa se alimentando, você está se envenenando. Muita gente diz assim, como só vegetais, não sei o quê. Mas tem que tomar cuidado, porque tem que ser vegetais plantados no quintal da casa. A moda antiga, que se for do que vem por aí é vendido. É o progresso destruindo as próprias criaturas humanas, né? É o progresso da destruição. Há uma página que escrevemos, isso, né? Isso, o senhor escreveu, está inclusive relatado lá no Consol, sim, Comunicador da Solidariedade Humana, né? Ah, o livro que o Frigério escreveu sobre isso, nós. Isso, isso. Sim, sim. É. Bom, obrigado, Alvino. Atento aí com os outros. O pessoal está se espantando que você não é de falar, que você falou. Então vamos fazer o seguinte, então palmas para o Alvino. Ora. Obrigado, pessoal. Bom, A Ceifa, capítulo 14, versículos 14 a 16. E tornei a olhar, eis uma nuvem branca, quer dizer, é uma coisa elevada, uma coisa no alto. Como eu já li esse trecho aqui várias vezes, agora eu posso ir comentando dentro do texto. Se eu fizesse da primeira vez, estaria errado, né? Mas vocês já ouviram várias vezes eu ler. Mas prossigo na leitura e de vez em quando algum comentáriozinho dentro do texto do próprio Apocalipse. E alguém sentado sobre ela, que se parecia com o Filho de Deus. Então, se parecia com Jesus, que autoridade, hein? Que autoridade desse que está sentado sobre uma nuvem branca. E tinha na cabeça uma coroa de ouro, quer dizer, autoridade para realizar alguma coisa. Poder. Coroa de ouro. Uma coroa e, além disso, de ouro. E na mão, uma foice afiada. Bom, esse alguém que está sob a nuvem branca, no alto, se parecia com o Filho de Deus. Então, com Jesus. Jesus mandou que nos amemos uns aos outros como Ele nos tem amado. E disse, não há amor maior que este, dar a sua vida pelos seus amigos. E mas está com uma foice na mão? Curioso, não é? Mas eu já expliquei. Os anjos mesmo, esse de tamanha envergadura, que é semelhante ao Filho de Deus, o que que eles fazem? Eles apenas desencadeiam ações construídas por nós. É como dizia o velho Zarur. A lei divina julgando o passado determina o futuro de homens, povos, nações. E no Velho Testamento, Deus diz, ordena as minhas mãos. E as mãos de Deus cumprirão o nosso desiderato. É a lei divina que dá a cada um segundo as suas obras, conforme nós vimos em capítulo anterior, no Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 22, versículo 12, e no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Olha aqui o texto de segundo Mateus. Porque o Filho de Deus há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então essa foice, quem a move, somos nós com nossos atos. Se não nos queremos nos transformar em primícias para Deus, para o seu Cristo, conforme se encontra nesse capítulo 14, eu já citei várias vezes. Quer dizer, nos beneficiemos com os nossos esforços a ponto de sermos primícias. Que era o melhor das colheitas, da produção do povo, ou que era oferecido ao templo. Outro anjo saiu do santuário de Deus, quer dizer, do templo de Deus, cuja projeção hoje na terra é também o templo da boa vontade, também. E em especial porque é para toda a humanidade. Nós respeitamos todos os templos. Não somos loucos de desfazer de ninguém. Pregamos o ecumenismo irrestrito. Mas não podemos deixar de proclamar uma coisa tão bela quanto o Templo da Boa Vontade, que recebe todos os seres humanos. Beneficia tanta gente, e o testemunho não é meu, o testemunho é de tantas pessoas que o visitam. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, quer dizer, não fez segredo, gritando em grande voz. E o santuário está no céu, hein? Para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice aguda e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra está madura. Se não ceifar, a seara fica perdida, a produção apodrece e pronto. Então o anjo que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Meus amigos e meus irmãos, a história está cheia de exemplos de grandes transformações. É só abri-la e vocês vão ver quantas vezes houve ceifas, vindimas, colheitas, não é? Mas agora é de grande importância a transformação. Eu não digo que se dará, que já vem ocorrendo com a humanidade. Quem diria, por exemplo, que o Muro de Berlim cairia? Uma ceifa. Um dia, a humanidade receberá os benefícios advindos do socialismo, junto com os do capitalismo, que in medio virtus, ou então in medio virtus est. Mas como lá tinha uma língua sintética e nós tivemos vantagem, do meu tempo de colégio, de estudar o latim, que ensina a ter lógica, a ser sintético, aquela coisa toda. Então se diz in medio virtus, e já fica claro. Ora, todos nós queremos ter o nosso teto. Quem quer ficar jogado ao relento? Mas também queremos a liberdade. Não é suficiente o pão para o corpo. Todos necessitam do pão da liberdade. Eu não falei da licenciosidade. Cada um por si, Deus contra. Eu estou pregando para os simples. Então, eu uso essas linguagens. Esse linguajar simples, que aí eles entendem logo o que eu estou dizendo. E o cristianismo do Cristo contém dentro de si todos os caminhos para o progresso humano dos seres humanos, não o progresso desumano, que vai à custa de sacrifícios de populações inteiras. Um dia isso acontecerá, quando eu não sei. Mas eu acredito no texto sagrado. Eu não só aceito texto sagrado para jogar uns contra os outros e fomentar o fanatismo. Aí não contem comigo, não. O que nós queremos é que haja paz na terra aos homens de boa vontade, como se encontra no anúncio dos anjos da milícia celeste, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. Aos pastores no campo. Na tradução do padre Matos Soares, está lá: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens da boa vontade de Deus. Porque se não houver boa vontade, não vai haver paz nunca. Boa vontade não é boa intenção, não, hein? É a vontade decidida, esclarecida, iluminada, que sabe o que quer, educada. Vocês podem recorrer ao versículo 14 do capítulo 2 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, os anjos e os pastores. Quer dizer, a milícia celeste apareceu, a gente simplesinha, aos pastores do campo. Mas para nós descobrirmos a essência de tudo na palavra de Jesus, não só para o campo religioso, mas para o campo político, científico, filosófico, vai por aí, econômico, artístico, esportivo, vai por aí. Nós temos que merecer o conhecimento do mistério de Deus. Já pensaram nisso? Por que tanto mistério? Deus não faz mistério para que continuemos ignorantes. À medida que o homem evolui, ele vai descobrindo as coisas. Mas há um momento em que ocorrerá um fato extraordinário. É quando vai tocar a sétima trombeta. Vocês recorram ao capítulo 10 do Apocalipse, de Jesus, segundo João. No versículo 7 você lê: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então as coisas que nos parecem difíceis ao entendimento tornar-se-ão claríssimas. No capítulo 11, versículo 15, lá na própria sétima trombeta, quando o sétimo anjo tocou a trombeta, foram ouvidas no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Bom, então, um dia todos esses segredos, todas essas mensagens cifradas serão reveladas e as coisas melhorarão. E ninguém tema de ser apanhado de surpresa, só se quiser, porque o profeta Amós, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, no capítulo 3, versículo 7, está lá ele nos alertando para o fato de que Deus avisa antes. Porque diz o profeta: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Mas aí vem alguém e diz assim: mas são os profetas e eu? Eu sou um Zé Ninguém, um João Ninguém, aquela coisa toda. E eu expliquei a vocês, falando a respeito do dia do Senhor, que se nós nos integrarmos no espaço e no tempo de Deus, seremos mais que profetas, seremos a própria profecia. Eu não vou demorar no assunto, que já falei várias vezes, mas eu estou cumprindo o preceito de Napoleão Bonaparte. A melhor figura de retórica, quer dizer, do discurso, é a repetição. E para terminar, Salmos 78, versículo 2, a respeito das revelações: e abrirei minha boca em parábolas, publicarei coisas escondidas, desde a criação do mundo. Porque em parábolas, como fez Jesus? Jesus falava em parábolas, que parábola quer dizer comparação, analogia, usava figuras para o entendimento das criaturas naquele tempo. E na verdade, quando ele falava em parábolas, ele não estava escondendo as coisas, ele estava abrindo-as ao nosso conhecimento, porque usava elementos que eram comuns ao entendimento naquela época. Era uma caridade que ele fazia, hein? Basta ver que esta é a sua divina mentalidade, porque o próprio Apocalipse não é mistério, uma palavra grega que significa revelação. Então, vocês veem que nós não estamos pregando uma utopia, nós estamos firmados sobre as realidades expostas pelo poder divino nesses livros sagrados. Essas coisas que desejamos tornar-se-ão realidades quando soubermos ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Depois daquela lamentação, diante da falta de fé dos seus próprios apóstolos e discípulos, que não afastaram o espírito maligno de um jovem, de uma criança. E Jesus o fez. Repreendeu-os. Ó, geração adúltera e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos suportarei? Mas depois da lamentação muito justa, eu já disse a vocês, o que é que fez o mestre? Deu a lição. Porque eles foram perguntar, mas por que é que não conseguimos? E ele diz que aquele tipo de espírito só se afasta com oração e jejum. Olha o orai e vigiai. Orai e vigiai do Cristo é para esses espíritos nem se aproximarem de nós. Como falava o Papa Leão XIII na sua prece ao Arcanjo Miguel, os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Pedia a São Miguel Arcanjo que nos defendesse. E ele defende, hein? A sétima trombeta é importantíssima. Porque ao seu toque o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo. Versículo 15 do capítulo 11. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Aí vem toda aquela transcrição que você já conhece. No final, os 24 anciãos se encontravam sentados nos seus tronos diante de Deus, prostram-se sobre os seus próprios rostos e adoram o Pai Celestial, dando graças a Ele, porque afinal de contas assumiu o seu grande poder e passou a reinar. Estou aqui falando em cima do texto do Apocalipse. Jesus é longânimo, meus amigos e irmãos. Ele dá oportunidade a todos nós, a todos os homens, pequenos ou grandes. Mas voltando ao texto do Apocalipse, quanto tempo eu tenho? Um minutinho? E na verdade as nações se enfureceram. A gente pensa que as nações ficariam satisfeitas com esses acontecimentos relatados aqui, no texto que estamos estudando. Mas não. Elas não ficaram satisfeitas. Porque não souberam como se comportar antes. Então reagiram furiosamente. Mas não adianta nada, porque chegou, diz aqui, o texto sagrado, o tempo da ira de Deus. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, e assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Quer dizer, é um basta, senão acabou com tudo agora. Serem julgados os mortos, vejam só. Quer dizer, a morte é um equívoco. Porque os mortos vão ser julgados, então eles estão vivos. Os mortos não morrem. É preciso esclarecer isso. E pensa, ora, se a morte não existe, existe então a vida eterna, como é que nós seremos recebidos no mundo espiritual? Eu respondo, da forma como vivemos na terra, de acordo com as nossas obras. E temos esclarecido os nossos ouvintes muito a respeito disso. Bom, meus amigos e irmãos, Deus está presente. E viva Jesus sempre. O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Mas agora eu vou repetir com vocês. É que eu estava tão tomado aqui pelo estudo do Apocalipse, a gente fica assim como magiado com o texto. E eu sei que vocês querem dar o brado legionário da boa vontade. Deus está presente!